Começa agora, na Rádio Web Sagrada, o programa que leva a doutrina da igreja até você. Programa Caminho Sagrado. Caminho Sagrado. Aqui, na sua Web Rádio Sagrada. Olá para você que nos acompanha agora pela Web Rádio Sagrada. Estamos começando hoje mais um programa, o programa Caminho Sagrado. Programa que tem o desejo de ser uma luz na nossa fé católica, de realmente iluminar com os temas tudo aquilo que é dúvida, tudo aquilo que é trevas e, claro, trazer o tesouro da fé católica para aqui a nossa rádio, Web Rádio Sagrada. E quem está comigo aqui nesse programa, né, mais que especial, acho que o programa é dele, eu que estou entrando aqui apresentando para vocês, é o Fernando Kanizawa. Pode explicar um pouco para a gente desse nome? Só por esse nome vocês já podem perceber que ele deve ter um olhinho meio para o lado, né? Esse nome tem origem japonesa, né? Meus avós paternos são japoneses e os maternos têm descendência italiana. Então, mas eu herdei o nome do meu pai, no caso, né? Olha, que benção. E como surgiu a sua conversão? Como chegou aqui na paróquia Sagrada Família? Pode dar um breve histórico para a gente. Então, eu tive uma vivência com a renovação carismática na adolescência, né? Só que eu acabei afastando e tive muitos problemas na vida, no mundo aí, né? Igual, acho que a maioria das pessoas que se convertem passa por isso, né? E há mais ou menos 7 anos eu voltei para a igreja. E graças a Deus, há 1 ano estou aqui na Sagrada Família. Olha, que benção. Nesse retorno para a Igreja Católica, eu lembro da gente já ter conversado sobre isso, você falou para mim que era muito importante o estudo da doutrina, do conhecimento. Muitos se dizem católicos, mas não conhecem, não lê. Você acha que esse programa ele caminha nesse sentido, ele procura iluminar essas pessoas, trazer mais conhecimento, disponibilizar esse conhecimento para essas pessoas? Com certeza, Guilherme. O que acontece é o seguinte, a gente fala que é católico, mas a gente é aquele famoso católico de IBGE, né? A gente foi batizado num momento da vida lá, só que nunca seguiu, nunca conheceu a fé. A minha família era essa tradicional família católica de IBGE. Então, na minha conversão, eu tive pessoas que falaram, como eu era católico, eu passei por depressão, aquele negócio todo. E quando eu estava voltando para a igreja, teve os nossos irmãos separados que insistiam que eu ia para o inferno por ser católico, né? Mas eu não sei se é uma qualidade ou um defeito, eu sou muito crítico, né? Então eu comecei a pesquisar, comecei a estudar. E eu vi que a igreja católica é totalmente bíblica, é uma igreja, é realmente a igreja de Jesus Cristo. E a partir daí, como eu estava caindo num engano, né, que para mim é um engano, eu comecei a estudar, eu comecei a falar com o estudo que eu tive, não sei tudo, né, obviamente, né, mas daí com o estudo que eu tive eu comecei a falar, a ensinar também, a falar às pessoas também, né, eu comecei através da internet, a gente tem um blog lá que a gente escreve, infelizmente não dá para escrever todo dia pela falta de tempo, mas é um trabalho de evangelização que está dando bastante retorno. Qual que é o? O blog chama Caminho Sagrado. www.caminhosagrado.com. E o tema de hoje, batismo. Vamos começar com o batismo. Tema muito polêmico, controverso, né? Nada melhor que começar um programa igual a gente começa a nossa vida cristã, né? Com o batismo, né? Olha, muito bom. Então, o batismo é o nosso primeiro sacramento, é a nossa iniciação cristã. Com o batismo a gente é reconhecido como filho de Deus, né? Infelizmente o batismo não é levado tão a sério como deveria ser. Aliás, hoje, infelizmente, é meio que geral, as pessoas não levam os sacramentos a sério, né? Até eu também, uma fase da vida, não levei muito a sério os sacramentos da igreja. Com o tempo eu fui vendo que realmente é importante e é fundamental para o nosso crescimento espiritual, né? Bom, o batismo, como eu estava falando, é a nossa iniciação cristã. A palavra batismo significa imergir na água e renascer nova criatura, como a gente pode ver aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Todo aquele que está em Cristo é nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. O batismo também pode ser chamado de banho de regeneração da renovação do Espírito Santo, conforme a gente pode ver no livro de Tito, capítulo 3, versículo 5. E não por causa de obras de justiça que tivemos praticado, mas unicamente em virtude de sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o batismo da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. E liturgicamente, o maior símbolo do batismo é a água. Por que a água, né? A água, ela é o, vamos dizer assim, a gente até fala bastante, a água é fonte de vida, né? Sem água a gente não teria vida nenhuma. Hoje, por exemplo, a NASA, por exemplo, vai buscar vida em outros planetas, eles vão, vai buscar vida. A primeira coisa que eles buscam é água, né? Se tem água, vai ter vida. Na Terra também, a gente pode ver, até curiosidade também, a gente pode ver uma curiosidade bíblica, até na Bíblia, no capítulo 2, no segundo capítulo, segundo versículo, desculpa, do livro de Gênesis, bem no comecinho da Bíblia, vai falar assim: a terra estava informe e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então aqui Deus não tinha criado nada, não existia nada, mas tinha água, né? Então é curiosidade, é mais um sinal que a água realmente é fonte de vida, né? Até as pessoas que defendem a teoria da evolução também, né? Falam que toda a vida saiu da água. Então, cientificamente ou biblicamente, a água é realmente o sinal. Plasma da vida. Né? É o plasma da vida, exatamente. A água também, ela, na Bíblia, a gente pode ver como um sinal de purificação, né? Foi através da água que Deus limpou o mundo, né? No capítulo 6 de Gênesis vai narrar toda aquela história da Arca de Noé, que Deus limpou a terra pela água. No Segunda Reis também a gente vai ver lá a cura de Naamã, que foi nos sete mergulhos no Rio Jordão, ele estava doente, e foi com a água que ele foi curado, foi purificado da lepra, né? Eu gostaria de deixar esse tema para o nosso segundo bloco. Acho que essa questão a gente pode aprofundar um pouco mais, né? Do batismo nas passagens bíblicas, né? Com certeza. Então você que está nos acompanhando, fique conosco, está começando mais um Caminho Sagrado? É isso mesmo? Isso. É isso mesmo, né? Caminho Sagrado, está começando o primeiro bloco do Caminho Sagrado, falando hoje sobre batismo. Fique conosco, até daqui a pouco. Você está ouvindo o programa Caminho Sagrado, apresentação de Fernando Canizawa e Guilherme Cunha. Sei que terei mais lá no céu. faz de mim a luz do mundo. Sejas tu o meu sabor, minha luz e meu Senhor e Deus, Jesus, Jesus. Sei que terei mais lá no céu, terei muito mais, terei muito mais, uma verdadeira vida perto de ti. Felicidade sem verdadeira vida aqui é tudo em ti. Felicidade sem fim. Web Rádio Sagrada, a sua rádio católica na internet. Estamos apresentando Caminho Sagrado. Caminho Sagrado. Voltamos agora com mais um bloco do programa Caminho Sagrado. Estamos falando hoje sobre o batismo. Como a gente estava conversando com o Fernando no primeiro bloco, né? Essa prefiguração do batismo, do sacramento, antes de ser o sacramento, nós podemos ver ele em diversas passagens bíblicas, né? Principalmente com a água. Então eu gostaria que você falasse, voltasse até lá no Gênesis lá e explicasse, né, essas passagens, que a água ela prefigura bem o sacramento do batismo. A água, biblicamente, ela, como a gente falou no primeiro bloco, ela prefigura a vida, né? A origem de toda a vida e também a purificação. A cura de Naamã é uma passagem bíblica, você pode ver em 2 Reis, capítulo 5, narra toda a cura dele. Pode ver no Gênesis, no próprio Gênesis também, no capítulo 3, vai falar do dilúvio, da Arca de Noé. E também, a gente pode ver aqui também, que através do batismo, na carta de São Paulo a Efésios, capítulo 5, versículo 8, vai falar assim, ó: outrora eras trevas, mas agora sois luz do mundo, comportai-vos como verdadeiras luzes. Então aqui, a partir do batismo, a gente se torna filho de Deus. É curioso que eu já vi até, Guilherme, infelizmente, até em comunidade, até padre já, infelizmente, falando que a pessoa sem batismo, mas falando de uma forma assim, não com misericórdia, que a pessoa não é filho de Deus, é criatura de Deus, né? E a pessoa ficou assim, bem chateada, bem assim. A pessoa já precisava de uma palavra de alento ali e, na verdade, levou foi uma porrada, né? Então, na verdade, Deus ama a criatura também. Ele não ama mais a criatura ou menos o filho. Ele ama do mesmo jeito. A diferença do batismo, quando você é batizado, o que muda, não muda de Deus em relação a você. Deus vai continuar te amando do mesmo jeito. Muda de você em relação a Deus. Com o batismo, você está fazendo um compromisso com Deus. Né? Você é o que muda, na verdade, não é o amor de Deus por você, muda a sua postura perante Deus. Você está assumindo um compromisso de vida, de santidade perante Deus. Interessante esse exemplo que você coloca. Muitas vezes eu usei ele já, né? E não me coloquei no lugar da pessoa, né? O quão ruim deve ser para uma pessoa chegar a ouvir isso, né? Você que é criatura de Deus, né? Mas interessante essa forma como você coloca o amor de Deus em relação àqueles que não são batizados, né? A gente tem que falar a verdade, falar, só que tem que também ter misericórdia em falar, né? Tem que ter caridade também para falar, né? A gente tem muitos casos dentro da própria nossa comunidade aqui. A gente tem pessoas sem batizar, tem pessoas segundo união, tem pessoas homossexuais, que eu sei que tem, eu conheço até essas pessoas aqui. Então a gente não pode chegar e... A gente tem que falar a verdade, mas também tem que ter... Muita caridade. Caridade, né? Para falar a verdade também. Que às vezes a pessoa... Pode ter efeito contrário, né? Você pode estar achando que está evangelizando, na verdade você está afastando a pessoa da igreja, né? Eu estava percebendo aqui, na Arca de Noé, nós podemos também falar que o batismo é um símbolo também de morte também? Assim, de morrer um homem velho para nascer algo novo em Cristo? Ah, com certeza. Aqui a gente vai ver lá no Evangelho, segundo São João, no capítulo 3, que vai falar aqui no... Jesus vai falar assim, ó: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu tenha dito, necessário vós é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Então aqui vai falar, né? Jesus está falando da... que você tem que renascer. O homem velho fica para trás e você ali é um filho de Deus, como a gente tá falando desde o começo desse capítulo. Desse capítulo, né? E também, outra passagem que o Catecismo traz para a gente é a passagem do Mar Vermelho, né? Ou seja, essa água também que não banha, né, o povo, mas com o pé enxuto eles mudam, né, através da água, da passagem do Mar Vermelho, para uma terra nova, né? Sim, uma vida nova. É um sinal de libertação também, né? Uma libertação de pecado, do pecado, uma libertação da vida antiga, do pecado original, né? Então o batismo é fundamental, né? É o batismo, eu até falo para algumas pessoas, é igual aqui na região centro-oeste tem bastante isso, né? Os fazendeiros, né? Eles compram o gado, ou nasce o gado, eles têm aquele ferro de marcar o gado. Então eles vão lá, nasceu e marca o gado. Então todo mundo vai saber que aquele gado é dele. A mesma coisa Jesus, né? A gente batiza e todo mundo vai saber que a gente é filho de Deus, né? A gente faz parte do rebanho de Jesus, né? Então, é um exemplo muito simples, assim, né? Lógico que a gente não é animal nesse porte, né? Mas é para a gente entender isso aí. E agora, com Cristo, já podemos entrar no batismo em Cristo? Tem mais alguma coisa para falar? Então, o batismo também é uma ordem de Jesus, né? Isso aqui você não pode... A igreja é conferida à igreja, né? Aos ministros da igreja. Então, é uma ordem de Jesus. O sacerdote, o bispo, não pode falar eu quero batizar ou não quero batizar. Ele tem que batizar. Aqui em Mateus 28, 19, vai falar assim: e depois ensinai a todas as nações, batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus foi batizado. Se você tiver curiosidade e depois quiser ver... Lá no capítulo 3 de São Mateus, o inteirinho vai falar sobre o batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão por João Batista. Foi batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. E quem pode ser batizado? Toda pessoa que não foi batizada, ela pode e deve ser batizada, né? A pessoa, ela não pode ser batizada duas vezes. Que a gente pode ver aqui, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 5, vai falar assim: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Né? Então, você não pode batizar duas vezes. É o que acontece muito, né? É um fenômeno que, graças a Deus, está diminuindo bastante no Brasil, mas as pessoas, como a gente falou no começo do programa, a pessoa fala que é católico, mas na verdade não é católico coisa nenhuma. Aí, num determinado momento, não conhece nada da fé católica, sai da igreja e engraçado que depois que sai, começa a entender tudo. Aí começa a falar mal, começa aquele negócio. Aprende para bater. Aí depois batiza lá e falando que o nosso batismo não é válido. Lógico que é válido. Nosso batismo é válido, sim. E, então, não adianta batizar duas vezes. Eu já até vi também, dentro dos nossos irmãos separados, algumas pessoas que batizam duas, três vezes para confirmar, para reforçar. Eu não consigo entender isso, né? É um só batismo. Nosso irmão fala tanto, está na Bíblia ou não está na Bíblia, e pecam em algumas coisas. Um só batismo. Não tem isso, né? Não seria também uma falta de honestidade com essas igrejas, que muitas vezes nem são igrejas, são seitas, né? Porque tem algumas igrejas protestantes que a igreja católica até aceita o batismo, não é? Que, sim, desde que sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja, né? Ela reconhece o batismo de algumas igrejas protestantes, sim. Eu não sei exatamente quais, eu sei que as igrejas que é chamada igrejas ecumênicas, a igreja reconhece o batismo e aceita, sim. Eles, na grande maioria, não aceitam o nosso batismo. Diz que não é válido, né? Mas aí é aquele negócio, cada um com o seu problema, né? Nós aceitamos os deles, eles não aceitam o nosso problema deles, né? Não vamos entrar nesse mérito também. E eu queria voltar um pouquinho na questão do batismo de Cristo e também nesse ponto das igrejas protestantes. Muitas falam que porque Cristo batizou velho, as crianças, né? Cristo provavelmente deve ter sido batizado por volta dos 30 anos, né? Exatamente, estima-se 30 anos de idade. E aí muitos falam, porque Cristo batizou velho, e ainda usam mais, né? Porque Cristo não teve padrinhos, eu acho que é outro ponto que você ia entrar, né? Porque Cristo não teve padrinhos, então também as crianças devem se batizar velhas, adultas, porque vão ter a maturidade, e esse negócio de padrinho também é coisa da Igreja Católica. O Cristo batizou mais ou menos com 30 anos, mas a gente tem que entender o seguinte, Jesus Cristo estava começando a nova aliança, né? Então o batismo dele foi necessário. Se você refletir sobre o batismo de Cristo, ele é também o nosso batismo, que foi a partir dali que tudo começou, né? Só que assim, a gente tem que entender que Cristo ele era judeu e ele cumpriu todos os ritos judaicos, né? A gente pode ver ali em 2 Lucas... Deixa eu pegar aqui. Ali a gente vai ver em Lucas, capítulo 2 de Lucas, 21, vai falar assim: contemplados que foram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo, antes de ser concebido no seio materno. A gente pode ver isso também em o próprio João Batista, que batizou Jesus, que era primo de Jesus, né? Em Lucas, capítulo 1, versículo 59, vai falar assim: no oitavo dia foram circuncidar o menino, e o que queriam chamar pelo nome de seu pai, Zacarias. Então, eles falam que Jesus, todo aquele que crê será batizado. Só que assim, Jesus, com 8 dias, com certeza não sabia se era judeu, nem João Batista, né? Então, Eu fico imaginando a cena de João Batista brincando com Jesus, ele jogando água nele. Porque seria o único jeito de Jesus ser batizado criança, exatamente, né? Exatamente. Então, realmente... Não tem como. Era a missão dos dois. A gente precisava primeiro chegar João Batista, né? Com certeza. Para depois Jesus ser batizado, né? Você falar que o batismo de Jesus era para cumprir uma profecia, né? Se a gente for pensar, Jesus precisa ser batizado? Certamente não, né? Jesus é Deus, né? Mas Jesus, ele é o maior líder da história, não é à toa, né? Ele move o povo dele até hoje pelas palavras, mas principalmente pelas ações dele, né? Então, o exemplo dele é o que hoje ainda traz tantos adeptos, né? Não é só as palavras, né? Realmente. E toda aquela expressão de João Batista quando Jesus chega até ele, né? Eu que tenho que ir até vós e você que vem até exatamente. Mim. Exatamente. Jesus, ele é... Além de tudo, é muito humilde, né? Coisa que a gente também tem que buscar bastante, né? A soberba hoje é algo muito, infelizmente, muito comum em nossas comunidades, né? A gente tem que buscar a humildade de Cristo, né? Isso. Assim como Cristo. Aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias, né? Exatamente. E o céu se abre, eis o meu filho muito amado, em que eu ponho a minha afeição. Exatamente. Até a gente celebra o lava-pés, né? Jesus lavou os pés dos seus discípulos, né? Hoje... Eu acho engraçado que até entre servos, né, a gente fica vendo assim, as pessoas, muitos, não todos, né, graças a Deus, mas muitos vêm servir a igreja, mas com a questão de vaidade, não vem para servir, vem para ser servido, né? A gente tem que realmente vir servir. Inclusive eu abro um parênteses aqui, convidando a todos, né, que a nossa paróquia aqui precisa de muito de servos, né? Quase todos os ministérios pastorais está faltando gente, né? Então quem tiver um chamado, quem tiver vontade de servir ao Senhor, vem cá, procura a gente. E eu acho que não é nem impedimento, né? Eu acho que o não batizado, porque logo a pessoa vai sentir com o coração aberto que não está batizado, né? Com certeza. São chamados catecúmenos, se eu não tiver... Exatamente, né? São os catecúmenos. E a igreja tinha um ritual belíssimo, né, para eles, de toda uma introdução na igreja, né? E que hoje, infelizmente, muitos padres, acho que a igreja em geral, não utiliza mais, não, né? Não tem mais isso, não. É o ritual de introdução dos catecúmenos. Exato. Tá aí uma coisinha aí para quem quiser aprofundar na fé, procurar, né? Mas até para nós, Fernandes, um dia fazer um programa extra, né? Sim, com certeza, só desse, né? Dos rituais antigos dos catecúmenos. Mas a pessoa que se sente chamada ao serviço, ela logo já vai querer, e é muito interessante isso, né? A pessoa, ela quer servir na igreja, sente esse chamado, não é batizada, ela já procura o batismo, já procura a catequese, já vai procurar o crisma, né? Ah, com certeza, né? O mover do Espírito faz a pessoa buscar esses sacramentos, né? Eu, por exemplo, eu não dava muita importância à primeira comunhão e ao crisma, né? Eu achava que era só uma questão social puramente, né? Mas na verdade não, é uma coisa muito séria. O problema é que a nossa sociedade é impregnada disso, né? Das pessoas acharem que os sacramentos não são levados a sério. Acha que é só uma questão social, uma questão para aparecer. Uma mera formalidade. Exatamente, e não é isso, né? O sacramento é uma coisa muito séria, né? Todo sacramento, depois a gente vai fazer um programa só falando brevemente de cada... todo sacramento é bíblico, não tem nenhum sacramento da igreja que não é bíblico, que não seja bíblico. E agora eu queria aprofundar mais essa questão do batismo na igreja. Quando criança seria o certo, onde tem alguma afirmação bíblica sobre batismo de crianças? Você disse a respeito também da igreja que não pode negar os sacramentos, né? Me veio também aqui a frase da igreja como dispensadora dos sacramentos, né? Ela é a grande dispensadora dos sacramentos. Como se dá essa questão? Tem algum impedimento quanto aos pais para a criança? Qual que é a idade certa de se batizar? Não, o batismo na igreja católica, ela batiza, ela não, ela tem que batizar qualquer pessoa que queira batizar, qualquer pai. Não existe, eu até achei o Papa Francisco, uns meses atrás, questionaram ele, mas como você vai batizar um filho de uma mulher separada, uma mãe solteira, né? O Papa Francisco falou, não existe mãe solteira, existe mãe, né? Então, a condição do pai ou da mãe não impede nada da criança ser batizada. Não é impedimento para o batismo. Com certeza não. E aí também não entraria o papel dos padrinhos aí? Os padrinhos, eles têm que ser escolhidos de uma forma muito séria, né? O padrinho, na verdade, ele vai ajudar os pais a educar a criança dentro da fé. A igreja pede que os padrinhos sejam pessoas de fé sólida. O pai e a mãe que vai escolher esse padrinho, ele tem que escolher, realmente, não escolher o amigo do futebol, nem o amigo do chopinho, nem o primo distante, porque é legal, tem que escolher pessoas sérias, pessoas que realmente vai levar, até numa falta do pai ou da mãe, que não sabe o que pode acontecer, né, Guilherme? De repente é um acidente, uma doença, ele fica a criança. Ele tem que imaginar assim, na minha falta, será que aquele casal vai conseguir cuidar do meu filho como eu gostaria? Então, os padrinhos têm que ser escolhidos. Até no parágrafo 1255 do Catecismo vai falar assim, ó. Para que a graça batismal possa desenvolver-se, é importante a ajuda dos pais. Esse é também o papel do padrinho ou da madrinha, que devem ser pessoas de fé sólida, capazes e preparados para ajudar um novo batizado, criança ou adulto, no seu caminho de vida cristã. Então, o batismo, a própria escolha, a escolha dos padrinhos tem que ser levado muito a sério, né? A questão dos padrinhos não tem na Bíblia, é uma questão da tradição da igreja. A igreja, a gente tem que lembrar que a igreja, ela não é, a igreja católica, ela não é a igreja do livro, né? A Bíblia saiu da igreja católica, a Bíblia saiu depois de 3 séculos, saiu assim, né? Ela foi compilada depois de 3 séculos, nisso já existia igreja, já existia tradição. Nós temos o magistério da igreja, a tradição, né? Bíblia, né? Exatamente, não tem como crer na Bíblia se não crer na igreja, né? Então foi a tradição e o magistério da igreja que compilou a Bíblia, que escolheu os livros da Bíblia, né? Muitas vezes essa interpretação luterana, né, sola scriptura, existe de dentro de pessoas católicas. Infelizmente que questionam isso, né? Onde é que isso está na Bíblia? Infelizmente, muitos católicos, em vez de estudar a fé católica, ficam escutando... disparo de acusações protestantes e não busca entender aquilo ali. É muito comum isso aí. E a pessoa, dentro da igreja, começa a questionar algumas coisas assim que são coisas muito simples, até, vamos falar, até banais, assim, e não busca conhecer realmente, né? Então é importante a pessoa ler a Bíblia e acompanhar do catecismo, né? O catecismo da Igreja Católica. O catecismo da Igreja Católica é um manual de entendimento da Bíblia, né? A Bíblia... Se você for pegar aí, por exemplo, as 50... Vamos fazer um exemplo muito simples. Se você falar de falasse em divórcio há 50 anos atrás, era o fim do mundo, né? Na sociedade era difícil aceitar isso. Hoje, se você fala em divórcio, é uma coisa, infelizmente, inclusive, até comum. Só que assim, agora se você vai pegar um texto de 1000 anos atrás, de 2000 anos atrás e querer entender a luz dos nossos dias, também é complicado. Então a Igreja Católica, ela tem o Catecismo da Igreja Católica. Inclusive o Catecismo da Igreja Católica, para entender a Bíblia, ele é mais grosso que a própria Bíblia, né? O manual de entendimento da Bíblia, ele é mais extenso que a própria Bíblia. Então é importante todo católico, sem exceção, fazer uso do Catecismo diariamente. É a Bíblia e o Catecismo. Isso, realmente. Então nós encerramos aqui mais um bloco desse programa novo que estamos apresentando aqui na nossa web rádio sagrada, Caminho Sagrado, e com a graça de Deus, falando um pouco mais sobre o batismo aqui com o Fernando. E aguarde aí, tem muito mais coisas. Fica aí para o terceiro bloco, daqui a pouco nós voltamos. Tá bom, sim. Tá bom, sim. Você está ouvindo programa Caminho Sagrado. Já faz tempo que estou a esperar uma resposta para minha situação. Eu já não consigo mais viver assim, com essa angústia dentro do meu coração. Muda-me, cura-me, realiza um milagre em minha vida, transforma essa situação. Milagre, eu preciso de um milagre. Deus, faz um milagre em minha vida. Milagre, eu preciso de um milagre. Deus, faz um milagre em minha vida. Já faz tempo que estou a esperar uma resposta para minha situação. Eu já não consigo mais viver assim, com essa angústia dentro do meu coração. Muda-me, cura-me, realiza um milagre em minha vida, transforma essa situação. Milagre, eu preciso de um milagre. Deus, faz um milagre em minha vida. Milagre, eu preciso de um milagre. Deus, faz um milagre em minha vida. Faz um milagre em mim. preciso de um milagre. Deus faz um milagre em minha vida. Milagre. Fernando Canizawa e Guilherme Cunha estão apresentando o programa Caminho Sagrado, na sua Web Rádio Sagrada. Você está ouvindo Web Rádio Sagrada, a sua rádio católica na internet. Você está ouvindo programa Caminho Sagrado, apresentação de Fernando Canizawa e Guilherme Cunha. Voltamos aqui com mais um bloco do programa Caminho Sagrado, falando hoje sobre batismo com o Fernando Canizawa. Exatamente. Olha aí, estamos aprendendo, Fernando Canizawa. Mas é muito simples o nome. É. Fernando, tinha ficado uma dúvida do outro bloco, a gente estava falando um pouco sobre o batismo de crianças. Você disse que a questão dos padrinhos não tinha na Bíblia. Mas e o batismo de crianças? Muitas vezes tão falado, né, pelas igrejas protestantes, também por algumas seitas protestantes, que preferem que a criança esteja mais adulta, né, que esteja ali para os seus 7, 14 anos para que receba o batismo. Eu penso também que talvez seja uma falta do sacramento do crisma, né? Porque fica deixando dar uma importância tamanha ao batismo. E às vezes esquece da importância do crisma, né? É, que não existe, né? Claro. Nas religiões protestantes. E o batismo de criança, né? Tão falado muitas vezes pela Igreja Católica, diz que é uma imposição. Há alguma coisa que nós podemos falar nesse sentido? Não, de modo algum. O batismo de crianças é mencionado na Bíblia, né? A gente pode ver ali em Atos 16, 15. Vai falar assim: foi batizado juntamente com a sua família e fez-nos esse pedido: se julgais que tenho fé no Senhor, entrai em minha casa e ficai comigo. E obrigou-nos a isso. Então, aqui vai falar que foi batizado toda a família, né? Não está falando se tinha adulto, só tinha adulto, tinha criança. E no capítulo, no versículo 33 vai falar também: então naquela mesma hora da noite ele cuidou deles e lavou-lhes a chaga. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Então, a gente tem que entender que, na época que foram escritas essas cartas, os Atos dos Apóstolos, o pai não era só o provedor da casa, ele era também o líder religioso, né? Era o sacerdote da casa. Então, quando um pai era convertido, a família inteira era convertida, a mulher era convertida, ela não tinha, digamos assim, era até uma sociedade muito machista, né? Mas a gente entende que o pai e as crianças eram todas convertidas, né? A gente pode pegar uma frase genérica aqui: a minha família inteira foi jantar no restaurante. É uma frase muito genérica, mas a gente pode pegar assim: não está falando se tem criança, se só tem adulto, tá, a família inteira foi jantar, né? Então, ainda no 18, capítulo 18, versículo 8, também vai falar assim: entretanto, Cristo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com todos os da sua casa. Sabendo disso, muitos dos coríntios, ouvintes de Paulo, acreditavam e foram batizados. Então, aqui também tá falando também que a família inteira foi batizada. Também não está falando se só tinha adulto, só tinha criança, ou se só tinha idoso. Está falando que a família inteira foi batizada. Inclusive, para os judeus, a gente pode ver até, principalmente no Antigo Testamento, a gente vê que a questão de filhos, quanto mais filhos, mais abençoada era a família. Ao contrário de hoje, né? Filho é visto como um problema. Mas para o judeu, não. Para o judeu, a quantidade, quanto mais filhos, mais abençoado ele era, né? Então, com certeza, devia ter crianças assim nessa família. Aqui em Coríntios também, 1 Coríntios, capítulo 1, 16, vai falar assim: aliás, batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não me consta ter batizado mais ninguém. Também a gente vai ver ali em Atos, capítulo 2, versículo 41, os apóstolos, o Atos dos Apóstolos, o que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se mais ou menos 3 mil números de adeptos. Então, como é que uma pessoa, 3 mil pessoas foram batizadas? Com certeza devia ter ali as esposas, os filhos, né? E de modo interessante, você citou várias passagens dos Atos dos Apóstolos, de Pedro, de Paulo. E a questão que me vem, será que em todos esses lugares tinha um Rio Jordão lá para se batizar? Só se pode batizar em piscina ou rio? Ou como se deu isso? Ah, com certeza, a gente tem um documento da igreja do século II, de Santo Irineu, que é um documento dos apóstolos repassados, né? Que vai falar que deve ser batizado por efusão. Os católicos batizam, na grande maioria das vezes, por efusão, e nossos irmãos separados batizam por imersão. A gente vai ver aqui, nessa passagem que a gente acabou de ler, Atos 2:41, 3 mil pessoas. Não precisa nem pensar muito de a gente imaginar que não tinha como batizar 3 mil pessoas num rio ou numa piscina, até que não tinha na época, né? Não sei se tinha uma piscina como a gente vê hoje, com certeza não, mas... Eu também acho. A gente imagina que, refletindo um pouquinho, não precisa refletir muito, a gente vai entender que foi por efusão, porque 3 mil pessoas, né? Até, eu nunca fui lá, mas o Rio Jordão é chamado de rio por eles, mas pra gente aqui que é de Goiás, por exemplo, do região centro-oeste, aquilo no popular não ia passar de um simples corguinho, né? É um riozinho muito pequeno, né? Não é, é um rio, então não tem como... eu acho pouco provável que tenha sido batismo por imersão. Uma outra questão, né? Você começou o programa falando que o batismo era justamente esse sacramento da iniciação cristã, que nós já aprendemos, né, dentro da tradição da igreja, que o sacramento da iniciação cristã se divide em três: batismo, a crisma e a primeira eucaristia, né? Então, fala um pouco mais dessa importância do sacramento do batismo para o nascimento desse novo cristão, dessa nova criatura que agora nasce para a vida em Deus, né? Que nasce realmente para a igreja. Ele se torna, além de filho de Deus, ele também se torna filho da igreja, né? Ah, com certeza, né? O batismo, eu fico vendo aí até pessoas próximas a mim que se dizem católicas, dizem que não vão batizar o filho porque vai esperar ele crescer para entender. Só que assim, eu acho engraçado que a pessoa não esperou o filho crescer para escolher o nome, não esperou o filho crescer para escolher se vai ser vacinado ou não vai ser, se vai para a escola ou não vai, se ele vai dormir com coberta ou não vai. Então, o filho, a criança, ela tem uma dependência do pai e da mãe, né? Então, por que o batismo em si tem que ficar esperando? Será que esse pai e essa mãe também não precisa crescer para entender o que é o batismo? Exatamente. O Papa Francisco falou há pouco tempo atrás que os católicos devem evangelizar, né? Mas os primeiros a serem evangelizados são justamente os católicos, né? A gente tem hoje um problema muito sério, acho que um dos maiores problemas da igreja hoje é a apostasia. Então, é fundamental o batismo, né? É como a própria escolha do nome, ou da escola, é uma coisa fundamental, como a escola, como a vacina, é o batismo. É a nossa saúde espiritual, né? Nossa marca espiritual. É o nosso carimbo no passaporte para o céu. Sem o batismo, não tem salvação. A gente fala que, aliás, sem o batismo tem salvação para pessoas que não conhecem a fé, né? Você pode pegar um filho, por exemplo, eu tenho um filho pequeno, agora ele está maiorzinho um pouquinho. Quando ele era mais novinho, ele pegava alguma coisa, fazia um negócio, lógico que a gente não ia ser tão rígido com ele, porque ele não sabia, né? Agora ele já entende muita coisa, então quando ele faz uma coisa errada, inclusive ele sabe quando ele está fazendo coisa errada, então a gente é um pouco mais enérgico com ele, né? Então... A pessoa que conhece a fé, conhece Jesus e não é batizado, não segue a doutrina da igreja, não segue Jesus, realmente fica complicada a salvação, né? A gente pode ver até aqui em Mateus 11, 20 a 24, que vai falar dessa rigidez, né, da pessoa que conhece a verdade. Uma coisa é a pessoa conhecer a verdade, outra coisa é ela não conhecer a verdade. Quem conhece a verdade, ela tem que... obviamente, ela vai ser mais exigida, né? A gente pode pegar aí alguns... Outro dia eu até vi uma pessoa questionando, mas a gente vê no continente asiático, tem muita gente que nunca nem ouviu falar de Jesus, vão todos para o inferno? Claro que não, né? A misericórdia de Deus é infinita, né? Com certeza lá tem muitas pessoas que buscam a Deus, né? Talvez não no entendimento cristão que nós temos, mas buscam a Deus. Então, como é que Jesus vai num julgamento, Deus no julgamento vai falar que a pessoa não seguiu Jesus se nunca ouviu falar? Mas a partir do momento que a pessoa conhece Jesus, conhece a igreja, ela deve ser batizada e deve seguir os ensinamentos de Cristo. A gente pode ver aqui, Mateus 11, 20 a 24, vai falar assim: depois Jesus começou a censurar as cidades, onde tinha feito grande número de seus milagres, por terem recusado arrepender-se. Ai de ti, Coroazim, ai de ti, Betsadai, porque se tivessem sido feitos em Tiro e em Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo eles teriam arrependido sob o cilício e a cinza. Por isso vos digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidônia que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Não, serás atirado até o inferno, porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos teus muros, subsistiria até esse dia. Por isso te digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. Então, aqui Jesus foi até duro, né? Nas palavras dele, né? Então, são pessoas que viram os milagres, viram Jesus como homem mesmo, andando entre eles, fazendo milagres, e realmente não acreditaram. Ou até acreditaram, mas não seguiram Jesus, né? Não se contagiaram pela fé, não tomaram posse da verdade, não tomaram posse de Jesus. Porque todo batizado é chamado a ser sal da terra. A gente pode ver também no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 14. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre a montanha. Então aqui também está falando, batizado, ele não pode ser só batizado e viver no mundo, né? Viver de forma pagã. Ele tem que viver de forma cristã. Ele não adianta ser só batizado, também não vai mudar muita coisa, né? Na verdade vai piorar, né? Porque a pessoa assumiu um compromisso com Deus e não está seguindo, né? É a mesma coisa se você assume um compromisso com um amigo ou com a própria esposa e começa a não fazer. Agora, não cumprir o acordo, né? Imagina com Deus, né? Um negócio bem sério, né? Bem a fundo. E aí você entrou numa questão aí que eu queria abordar com você agora, que justamente do sal e a luz, né? Que seria o próprio ritual do batismo. Então, esses são elementos bem visíveis, né, bem claros dentro do ritual do batismo. A vela e em alguns momentos que o sacerdote faz a opção de usar também o sal, né, na boquinha da criança. Sim. Né? O sal é justamente um símbolo, simbolizando essa passagem do Evangelho, né? Que a gente é sal da terra. O cristão, ele a gente fala... Até outro dia eu vi uma pregação de um padre, até interessante, ele falando justamente dessa passagem, sal da terra, né? O sal é igual a comida. Comida sem sal é muito ruim, né? Não dá para comer. Mas a comida muito salgada também é muito ruim. Não dá para comer. Então o cristão, ele tem que ser o sal da terra, mas dá tempero, dá sabor a essa vida. A gente tem que ser luz no mundo. A gente tem que evangelizar, testemunhar a Cristo, principalmente com ações, vivendo, né? Não falando, né? Falar é muito fácil. Se você pegar uma Bíblia aqui e decorar lá, sei lá, 20 passagens bíblicas e sair falando aí, qualquer um pode fazer isso, né? Agora, viver o que Cristo nos ensina a viver, isso é o mais difícil, né? E o batismo? Quem pode realizar esse sacramento? O batismo, ele foi como a gente falou no primeiro bloco. No primeiro bloco, o batismo é conferido aos apóstolos, né? E aos ministros da igreja, aos bispos, aos sacerdotes, né? E no caso, no nosso caso, os diáconos também. Mas, no caso de excepcional, você também pode, qualquer cristão pode batizar. Quem é batizado pode batizar. Um exemplo, um acidente, de repente sabe que a pessoa, ela não foi batizada e tá para morrer, você pode ir lá batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obviamente tem que saber o que está fazendo, né? Não adianta lá pegar um pouco d'água lá e tacar na pessoa, não vai adiantar nada. Ou no hospital, caso de guerra, enfim, qualquer pessoa pode batizar, desde que não tenha um sacerdote ou um ministro da igreja para fazer isso. E a questão do batismo, né, em caso de necessidade, mas e que eu vejo muito dentro da igreja, os cursos de batismo, né? Muitas vezes no batismo, especialmente no batismo de crianças, em que se dá um pouco dessa formação, né? Dessa aula de hoje, né? Que as pessoas entendam um pouco mais o sacramento e acabam que dão uma catequese ali, né? Porque a pessoa não tem estrutura nenhuma, muitas vezes não sabe o que é o batismo e ali faz um curso rápido ali de uma noite mesmo, né? Para que o padrinho pelo menos possa entender algo. Fica meio complicado. Eu acho assim que a igreja podia dar um pouco mais de atenção nesse caso, né? Tanto para esses padrinhos. Eu acho que é um curso meio assim de multidões, né? Com certeza. Talvez o curso de padrinho, o curso de batismo, deveria ser um pouco mais extenso, né? Só que a gente tem que lembrar também que a gente, isso é por observação, a maioria das pessoas que faz esse curso de batismo faz porque a igreja impõe. Senão não vai batizar, senão a pessoa nem faria, né? Então, os cristãos, né, os católicos, eles têm que ter essa consciência da importância do batismo, né? Então, como a gente falou, infelizmente, muita gente leva o batismo de qualquer jeito, né? Então, não é assim que deve ser. Como é que a gente vai assumir um compromisso com Deus que vai educar uma criança dentro de uma fé, sendo que a gente não conhece a fé? Ninguém dá nada a ninguém se não tem. Então, a igreja, de repente, estender, mas eu acho que os principais responsáveis são justamente os católicos. Não, de repente, eu imagino assim, se todos os católicos, ou pelo menos a boa parte deles, tivessem realmente formação, de repente nem precisava de curso de batismo, né, Guilherme? É. De repente a pessoa... Eu fico vendo, né, tanto curso de batismo, curso de noivos... Curso de noivo também. É outra coisa também, que se tivesse uma catequese firme, uma vivência real dentro da igreja, não precisaria. Exatamente, né? Você falou tudo, a vivência dentro da igreja, né? Que não vai ser um curso de uma semana, que seja de uma semana ou do mês, que vai mudar muita coisa, né? Pode ser que ajude, né? Mas eu acho que se a pessoa não tiver um alicerce sólido ali, não adianta pôr tijolo em cima que a casa cai, né? Gostaria aqui, né? Pode até parecer um pouco uma crítica, né? Mas também louvar aqui, né, os trabalhos que essas pastorais têm, né? Tanto a pastoral do batismo quanto a pastoral do curso de noivos. Porque pode não auxiliar, mas também se não fosse eles, não teria rede nenhuma para filtrar, teria... Tudo passaria solto né, Fernando? Quando a gente fala assim que não pode poderia ajudar... Poderia ser melhor, não é que não ajuda. Poderia ser melhor porque... Precisaria de muito mais. Se eles tivessem terreno mais fértil para poder plantar a semente que eles plantam, que as nossas pastorais plantam, com certeza daria muito mais fruto, né? O problema é que os terrenos que muitas vezes chegam é terreno cheio de pedra, cheio de mato, de entulho, então não dá para fazer muita coisa. O trabalho das nossas pastorais, sem dúvida nenhuma, é muito bom, né? Muito bom. Os terrenos que são ruins, né? Não tem como fazer uma boa plantação num terreno cheio de pedra, né? Com certeza. E agora nós terminamos aqui mais um bloco, estamos falando aqui partilhando sobre batismo, programa Caminho Sagrado, você acompanha aqui na sua web Rádio Sagrada. É você aprofundando na fé, buscando mais conhecimento, entendendo um pouco mais da sua igreja, a Igreja Católica. Fique conosco, tem mais ainda muito que aprender. Você está ouvindo programa Caminho Sagrado, apresentação de Fernando Canizawa e Guilherme Cunha. levar o meu louvor, prostrar-me em tua presença e render-me ao teu grande amor. Dou o que mais te agrada, minha vida e Web Rádio Sagrada, a sua rádio católica na internet. Estamos apresentando Caminho Sagrado. Caminho Sagrado. Voltamos agora com mais um bloco do programa Caminho Sagrado. Estamos hoje falando com Fernando, lá da Pastoral do Batismo, não, Pastoral do Dízimo, falando sobre batismo. Exatamente, Pastoral do Dízimo e da Liturgia. Dízimo e da Liturgia. Exatamente. Esse programa que procura aprofundar mais na fé, mais no conhecimento da sua igreja, Igreja Católica Apostólica Romana. Fernando, você queria apontar alguma coisa sobre o catecismo, sobre o batismo? Então, o que a gente estava falando no bloco anterior, a gente estava falando da questão da igreja, que ela não é baseada só na Bíblia, né? Que a Bíblia, na verdade, é um fruto da igreja também. É a palavra de Deus escrita, né? Mas a gente também tem a palavra de Deus oral. A gente pode ver que no catecismo também fala bastante do batismo sobre a remissão dos pecados, né? A gente pode ver aqui no parágrafo 1263, vai falar assim: pelo batismo, todos os pecados são perdoados, o pecado original e todos os pecados pessoais, bem como todas as penas do pecado. Com efeito, aqueles que foram regenerados, não resta nada que os impeça de entrar no reino de Deus, nem o pecado de Adão, nem o pecado pessoal, nem as sequelas do pecado, das quais a mais grave é a separação de Deus. No parágrafo 1264, no batizado, porém, certas consequências temporais do pecado permanecem, tais como o sofrimento, a doença, a morte ou as fragilidades inerentes à vida, como as fraquezas de caráter, e etc. Assim como a propensão ao pecado, que a tradição chama de concupiscências, ou, metaforicamente, o incentivo do pecado. Deixada para os nossos combates, a concupiscências não é capaz de prejudicar aqueles que não consentindo nela. Resistem com coragem pela graça de Cristo, mas ainda um atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. Esses dois parágrafos são interessantíssimos, né? A partir do momento que nós temos a premissa que nós temos o pecado original. Com certeza, e o batismo ele vem para anular, né? Por isso que a gente falou, Jesus quando foi batizado, ele vinha justamente para começar essa nova aliança, né? Que Adão e Eva quebraram, né? Então Jesus veio para a nova aliança com Deus. E o nosso batismo anula esse pecado original. Só que a gente ainda sofre as consequências, né? O pecado, a gente tem que entender que por mais que Deus nos perdoe, a gente ainda tem as consequências do pecado. Se você, por exemplo, né, trair a sua esposa, né? De repente Deus te perdoa, de repente não, Deus vai te perdoar se você se arrepender, mas de repente a sua esposa não. Ela pode separar de você, ela pode afastar de você. Então, você está, por mais que você tenha arrependido muitas vezes, você está sofrendo as consequências do pecado. Como tudo na vida, né? Não tem nada que não tenha consequências, né? Interessante essa questão que é colocada, né? Na catequese, muitas vezes, tem aquele exemplo totalmente fora da realidade, né? Que é, assim, uma pessoa acabou de ser batizada, ela morreu. Para onde ela vai, né? Então é um exemplo bem esdrúxulo, né? Acabou de ser batizado, saiu na porta da igreja. Morreu. Morreu. A gente acredita que vai para o céu, né? Só que é difícil a gente falar quem vai para o céu ou não vai, né? A gente tá. Até outro dia eu ri demais, eu assisti na pregação. Se não me engano, foi até do Padre Zezinho, chamando um irmão separado de quarta pessoa da Santíssima Trindade, né? Que essa pessoa falava quem ia para o céu, quem não ia, quem ia ficar, quem não ia. Então, a gente tem que tomar cuidado também, né? Que esse julgamento só cabe a Deus, né? A gente nunca sabe do que realmente, o que passa no coração da pessoa, né? Mas era justamente, era para afirmar esse capítulo 263, que fala que a pessoa está livre das penas e do pecado original, né? Ah, com certeza. Ou de qualquer pecado que a pessoa tenha, né? O problema é que a pessoa também, ela se afasta do pecado, só que também fala ali que a gente tem uma tendência ao pecado, né? Então a gente acaba pecando de novo. Por essa isso tendência que permanece mesmo. Por isso que é uma consequência do pecado original. Por isso que é importante o nosso sacramento da reconciliação, né? Que a gente vai falar num outro programa aqui também, que com é certeza. Importantíssimo, né? Pela graça de Deus, eu não sei se é bom ou ruim falar, mas a gente fala até com orgulho, assim, que o único lugar que tem é a Igreja Católica, né? Essa graça da reconciliação com Deus, né? Que é a nossa confissão. Que também muita gente não leva muito a sério. Eu até escuto falar que a pessoa não vai falar com o padre, não vai falar com o homem, porque fala direto com Deus, né? Que o padre é pecador, né? Mas é engraçado que quando fica doente, vai no médico, né? Eu nunca vi médico que não fica doente, né? É mais ou menos assim. Então, o padre, na verdade, ali, ele é a pessoa de Cristo, né? Quando ele está ministrando um sacramento, ele é a pessoa de Cristo. Ele não é o padre. Por mais pecador que ele seja, no momento do sacramento, ele é a persona Christi. E agora, falando um pouco dessa nova criatura, esse novo ser que nasce, quais são os efeitos do batismo na vida, né? A gente já disse que ele não retira de nós as concupiscências. Mas o que ele vai fazer desse homem novo, né? Agora o Espírito Santo age, né? A gente usa muito, passa a ser templo do Espírito Santo, né? Com certeza. A gente pode ver ali no Catecismo, no parágrafo 1265, vai falar assim: o batismo não somente purifica de todos os pecados, como faz também o neófito, uma nova criatura, um filho adotivo de Deus, tornado participante da natureza divina, membro de Cristo e co-herdeiro com ele, o templo do Espírito Santo. Então é importante também a gente entender que a partir de que a gente é batizado, nós vamos fazer parte do corpo de Cristo, né? Cristo sendo cabeça. A gente vai ser igreja, né? Que a igreja nada mais é que o corpo de Cristo. Então é importante, não tem como um corpo santo ter pedaços podres, né? Vamos falar assim. Então a gente tem que buscar a santidade. Agora a gente estava falando, o batismo é um compromisso muito sério com Deus. A gente não pode manchar o corpo de Cristo, né? E a gente quebra esse corpo de Cristo. Eu sempre gostava muito de entender essa graça santificante, que é esse motor que nos leva à santidade, que funciona dentro de nós, né? O meu catequista brincava, ele comparava com o motor que nos leva à santidade, né? A graça santificante. E você disse bem essa questão do ser podre, né? Porque se eu agora, pelo batismo, faço parte desse corpo de Cristo, logo se eu peco, logo se eu rompo com os meus compromissos de batismo, né? Mesmo que alguém tenha feito por mim, logo depois tem o crisma também, sim, que eu posso reafirmá-los, né? Eu passo a não ter mais unidade com esse corpo, né? Isso é interessantíssimo, né? É complicado, né? Quando a gente vai falar ali de igreja, né? Muita gente fala, quando a gente fala igreja, a pessoa pensa que é um prédio, é uma estrutura, tem CNPJ. Na verdade, a igreja, ela é muito mais invisível que propriamente visível, né? A igreja é o corpo de Cristo, né? A gente pode falar lá, quando a gente fala, a gente faz parte da igreja militante, no caso, né? A gente está aqui na terra, ainda está passando pelas aflições terrenas, né? Só que tem a igreja celeste, né? A igreja já está na glória de Deus, já faz parte, mas todos nós fazemos parte de um só corpo, que é Jesus Cristo. Inclusive, essa é a defesa do dogma nosso de devoção aos santos. Também a gente vai falar num outro programa, né? Que, na verdade, a gente não pede intercessão exatamente ao santo, né? A gente pede intercessão a Jesus Cristo através de um santo. Mas isso aí é um outro programa. Realmente, tantos assuntos a serem abordados. Com a gente vai falando, né, uma coisa. Com certeza. O bom é que a gente tem programa por pelo menos um ano aqui. Nossa, sem dúvida. Com certeza. E aproveitando aqui essa leitura, né? Esses três pontos aí do catecismo, que eu achei realmente interessantíssimos, né? Daquilo que o neófito, né? O novo filho de Deus, sim, passa a ser capaz, né? Ele torna capaz de crer em Deus, né? A gente vai ali no parágrafo 1266 do Catecismo da Igreja Católica. Lembrando, gente, quem não tem o catecismo, compra o catecismo. Inclusive, na lojinha aqui da Sagrada Família tem o catecismo. Tem tamanho pequeno, tamanho grande, todos, né, os tamanhos. Tem um compêndio, que é o resumo do catecismo, que é a leitura um pouco mais fácil. Isso que eu ia falar, né? Muitas vezes a pessoa olha para o catecismo e se perde ali, né? Aquele tanto de parágrafo, aquele tanto de capítulo. E aí um elemento bom que pode ser usado, né? Que a igreja pensou também, é o compêndio, né? O compêndio, com certeza. Ele é uma linguagem muito mais simples, né? Perguntas e respostas. Perguntas e respostas, né? Até a pessoa que não tem, de repente, muita formação, ele consegue entender facilmente as leituras, né? Que a gente também tem que entender também que não é todo mundo que consegue ler e entender um texto, né? Então, quanto mais simples a linguagem leitura, for utilizada, melhor. Melhor é. Mas é isso aí, a gente tem que estar sempre sob a asa da igreja, né? A gente está sob a tutela da Igreja Católica. Aqui não tem, até a gente pode ver lá que em 2 Pedro, vai falar que 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Então é importante a gente estar sobre o magistério da igreja. Não adianta pegar a Bíblia e sair interpretando de qualquer jeito, né? Mas aqui no capítulo, no parágrafo 1266 do Catecismo, vai falar: a Santíssima Trindade confere ao batizado a graça santificante, a graça da justificação, que torna capaz de crer em Deus, esperar nele e o amar, pelas virtudes teologais. Que são fé, esperança e caridade. E caridade, exatamente. Lhe dá o poder de viver e agir sob a moção do Espírito Santo e pelos dons do Espírito Santo. Olha aí que ponto interessantíssimo, né? Os dons infusos, não é verdade? Com certeza. Quando você é batizado, o Espírito Santo está em você. O que difere é que quando você começa a viver na igreja, você começa a despertar o Espírito Santo. Ele está ali, mas ele está, vamos dizer assim, adormecido, né? Ele está... Esse é um ponto interessante, porque são sete, né? Sim. Conselho de Deus, temor, e aí vai, né? Vou ver se eu acho aqui pra gente... O Fernando aqui até fez uma careta e falou assim, ixi, vamos errar. Mas o interessante desses sete dons é que, justamente, até o nome, né, infusos, nós temos eles, mas nem todos usam. Infelizmente, né? Só que com o batismo, a gente recebe o Espírito Santo. A diferença é que alguns usam, outros não usam, né? Até um amigo meu fala, todo mundo é inteligente, pena que alguns não usam essa inteligência, né? O Espírito Santo é mais ou menos assim também. A gente tem o Espírito Santo dentro da gente, só que a gente não exercita esses dons que Deus nos dá, né? Muitos pegam esses dons e deixam escondidos naquela garagem, naquela caixa lá no fundo daquele quarto. Com certeza, né? E não fazem uso. Aí, ó, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Isso aí. Olha aí, ó. Então, todos esses dons. E o último lá? Vai falar assim, lhe permite crescer no bem, pelas virtudes morais. Assim, todo organismo da vida sobrenatural do cristão tem a sua raiz no santo batismo. Olha que interessantíssimo, né? Interessante. Ou seja, é o que dá sustento, é o principal, é o fundamento. É o nosso alicerce, né? A gente não tem como construir uma casa bonita com alicerce ruim, né? De repente a casa até fica bonita, mas uma hora ela vai cair. Então, de repente, é melhor ter um alicerce mais forte, mais rígido. De repente, não é uma casa não tão bonita, mas uma casa... Um alicerce firme. Um alicerce firme, né? O batismo é isso aí. É o alicerce firme, né? Dois pontos interessantes que eu acho, Fernando, na liturgia. Eu gosto muito da liturgia católica. Me encanta bastante. Um ponto é da liturgia, outro ponto é devoção popular. Não sei se pode se chamar assim. Que é uma vez ao ano a igreja convida a todos a renovar as promessas do batismo, que é no sábado de Aleluia. Sim. No sábado de Aleluia, né? Que nós acendemos a vela sim. No Círio Pascal. Inclusive, no fogo é muito de Cristo, bonita, né? A cerimônia, né? A cerimônia, uma celebração muito bonita. Eu acho que quando a gente estiver perto da Semana Santa, eu acho que a gente pode reservar o programa para falar de liturgia. Com aí certeza. Você senta no meu lugar, eu vou pro seu. Com certeza. A gente vai falar de liturgia. E a igreja convida as pessoas a refazerem as suas promessas de batismo. E aquela, não sei se você conhece, a consagração à Nossa Senhora, consagração pelo Médio São Luís, Maria Grão de Monfort. A consagração, segundo São Luís, não é nada mais do que reafirmar as promessas de batismo. Exatamente. Eu estava lendo sobre a consagração de São Luís de Monfort. Às vezes a pessoa fala de consagração à Nossa Senhora e pelo método de São Luís, acho que é uma coisa assim de sete cabeças, né? Outro mundo. Na verdade, não, assim... Resumindo, é você viver as suas promessas de batismo. As suas promessas de batismo e pensando que nossa, se você estaria agradando ou não a Nossa Senhora com as suas atitudes, né? Então, na verdade, desde o início da vida cristã, o próprio batismo, a gente tem esse compromisso, né? Como a gente já falou, que inclusive a gente vai ser cobrado um dia por isso. A gente fala, hein, Fernando? Misericórdia. Mas tem que falar, né? Ainda... Um outro ponto que eu gostaria de para a gente já terminando o programa, né, já estamos caminhando para o fim do programa, é essa marca espiritual indelével. Ou seja, uma vez batizado, sempre batizado, é isso que a igreja quer falar para nós? Com certeza. Batizado não tem como desbatizar, né? Se você está batizado, você já está com a sua marca de Cristo, você querendo ou não, né? A diferença é que muitos não assumem esse batismo, né, essa marca, né? Mas aqui no parágrafo 1272 do Catecismo, vai falar assim, incorporado em Cristo pelo batismo, o batizado é configurado com Cristo. Olha só que interessante, né, Guilherme? A gente fica configurado a Jesus Cristo, né? Obviamente a gente não chega perto de ser como Jesus, mas a gente é configurado a Ele, né? A gente tem a natureza, a nossa natureza torna-se divina, vamos falar assim, né? O batismo é a marca do cristão com selo espiritual indelével. De sua pertença a Cristo. Essa marca não é apagada por nenhum pecado, embora o pecado impeça o batismo de produzir frutos de salvação. Aqueles três lá que a gente tinha comentado antes. Exatamente, que nós falamos, né? Ministrado uma vez por todas. O batismo não pode ser repetido, como a gente falou aqui na carta de Efésios, né? No parágrafo 1273 também vai falar assim, incorporados na igreja pelo batismo, os fiéis receberam o caráter sacramental que os consagra para o culto religioso cristão. O selo batismal capacita e compromete os cristãos a servir a Deus mediante uma participação viva na santa liturgia da igreja e exercer o seu sacerdócio batismal pelo testemunho de uma vida santa e de uma caridade eficaz. Então, o que a gente falou aqui, né, Guilherme? O batizado, ele tem um compromisso de ser uma luz nesse mundo que a gente vive, nesse mundo cada vez mais tenebroso, né? A pessoa, de repente ela não fala com a boca, né? De Jesus Cristo, não fala da igreja, mas as pessoas sabem que ele é uma pessoa diferente, uma pessoa que bebe de uma fonte diferente, né? Uma pessoa que ele realmente é uma pessoa honesta, uma pessoa justa. Porque, igual a gente falou, né? Falar até papagaio fala, né, Guilherme? Então, agora viver já é outra conversa, né? Eu queria fazer um parêntese aí, que justamente nessa marca indelével, entre essa pessoa motivada pelo Espírito e a pessoa não motivada pelo Espírito. Eu presenciei, não sei se eu presenciei, mas eu acho que eu vi uma matéria, na verdade, de um grupo de manifestantes, eu não sei qual que era o grupo, que estavam com um secador na mão, aquele secador de cabelo, desbatizando, eu acho que era no Rio de Janeiro, fazendo um ritual de desbatismo. Isso não tem como, né, Guilherme? A própria igreja fala que não tem jeito, a Bíblia fala que não tem jeito, né? Não, com secador. Não adianta, ele pode pular dentro de um fogo lá que não vai secar o batismo, não. O que acontece é que hoje, ser cristão hoje é uma questão de ignorância, né? A gente quando fala que é cristão, ainda mais quando a gente fala que é servo de uma comunidade, de uma igreja, a pessoa acha, não, isso aí já é bitolado, é alienado, né? E na verdade não, né? Hoje você ser ateu é uma questão cult, assim, né? É um sinônimo de inteligência. Na verdade, não é bem essa lógica, né? Então, essas manifestações aí, nada mais que isso aí. Ah, eu estava lendo até uma revista esses dias, Guilherme, que um cientista, inclusive, que ele se diz ateu, ele fala que o ser humano já nasce com a necessidade de um ser superior. Tanto é que ele faz um paralelo com toda a história da humanidade, toda a civilização teve um Deus. Não, de repente, não um Deus verdadeiro, mas eles criaram os deuses porque o ser humano tem essa necessidade, né? Hoje, muito comum na nossa sociedade a gente negar essa natureza de a gente ter Deus, né? Pela graça de Deus, nós vivemos numa época, numa geração que a gente conhece o Deus verdadeiro, né? Que é Jesus Cristo. Mas essas outras pessoas também, né? Elas tiveram a necessidade de um Deus, né? Então, o fato de pertencer a um ser supremo, isso é uma questão natural até. Esse pesquisador ele faz um paralelo com toda a história da humanidade. Não teve uma época da história da humanidade que não houve um Deus. Como disse, não estou falando que os deuses eram deuses verdadeiros, né? Mas eram deuses criados porque eles tinham essa necessidade. Né? De culto. De culto, exatamente. Coisa bem antropológica. De saber mesmo, que tem um ser superior a eles, né? E hoje a nossa sociedade vem negando essa natureza, como tantas outras, né? Hoje, ser normal hoje é a exceção, né? Realmente, nós estamos aqui encerrando mais um programa Caminho Sagrado. Falamos hoje sobre o batismo, aqui com o Fernando. Fernando, para quem quiser entrar em contato, mandar um e-mail, mandar algum recado, mandar alguma dúvida, alguma pergunta... Como é que entra em contato? Então, Guilherme, quem estava falando antes do programa, nós vamos abrir aqui um espaço para perguntas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, até para enriquecer o nosso programa, alguma sugestão, vocês podem entrar lá no nosso blog lá, caminhosagrado.com, e lá tem o campo para perguntas, para contato, né? Ou então pode mandar um e-mail aqui para... radioweb@sagrada.org.br. E eu queria agradecer muito aqui, né, ao Alziro, que é o coordenador da Pastoral do Dízimo, que confiou a mim de estar aqui. A Alessandra também, né, que é a minha coordenadora da liturgia. Queria agradecer também ao Guilherme, né, que está aqui encabeçando todo esse projeto abençoado aqui. E aos padres, né, nosso padre Clidmar, o padre Erasmo e o padre Sérgio, né, que também estão deixando a gente estar aqui na confiança, né. Então, esse espaço, né. E eu também peço a todos, gente, vamos... A gente tem o hábito de rezar por nossos padres, né? A gente reza, a gente às vezes intercede... A gente já não tem muito o costume de interceder um pelo outro, às vezes, né? A gente tem aquela resistência, a gente pensa muito em pedir, a gente mal agradece quem dirá interceder pelos outros, né? Mas vamos interceder por nossos padres, gente. É pelo padre, pelo papa, pelo magistério da igreja, né? E tem que entender que quando tem um padre de pé, porque tem muita gente rezando, fortalecendo ele, viu? O padre peca... O padre é um homem como qualquer um, então ele precisa de muita oração também. E com certeza é uma pessoa muito perseguida. Se a gente que não é sacerdote já sofre uma perseguição muito grande, imagina um homem consagrado inteiramente a vida a Deus, né? Eu queria agradecer a todos também pela paciência e por estar aqui escutando a gente, né, Guilherme? Com certeza. Mas a gente vai caminhando junto. Eu acho que essa catequese tem muito para dar frutos, com, né? Com certeza. Com certeza, né? As pessoas. Com certeza. Vamos saber aproveitar bem todo esse ensinamento de hoje. Peço a vocês que acompanhem. Semana que vem nós temos mais um programa. Ou aí acompanhe a programação, talvez em algum horário, alguma reprise, seja por podcast. Compartilhe também para os seus colegas, para os seus amigos. Caminho Sagrado, falamos hoje sobre batismo. Até mais. Você acabou de ouvir o programa Caminho Sagrado. Caminho Sagrado. Levando a doutrina da igreja até você. Caminho Sagrado. Até o próximo encontro.